ajeita, me dá um sinal. Mas diz alô, paixão. Segura, galera, isso aí, João Bebeiro, pai dele. Segura. Tem dias que eu saio pelas ruas louco pra te ver. Faz tempo que a gente não se fala e eu nem sei o que fazer. Eu pego o celular, te dou um toque, só caixa postal. Então eu entro logo em desespero e fico mal. Me diz se não gostou daquele amor que a gente fez, daqueles beijos e delírios que sempre enlouquece de uma vez. Alô, alô, paixão, te ligo só caixa postal. Se ajeita, me dá um sinal, mas diz alô, paixão. Alô, alô, paixão, te ligo só caixa postal. Se ajeita, me dá um sinal, mas diz alô, paixão. Eu saio pelas ruas louco pra te ver. Faz tempo que a gente não se fala e eu nem sei o que fazer. Eu pego o celular, te dou um toque, só caixa postal. Então eu entro logo em desespero e fico mal. Me diz se não gostou daquele amor que a gente fez, daqueles beijos e delírios que sempre enlouquece de uma vez. Alô, alô, paixão, te ligo só caixa postal. Se ajeita, me dá um sinal, mas diz alô, paixão. Caixa postal, se ajeita, me dá um sinal, mas diz alô,